qualquer coisa, está começando mais um Download News, hoje comandado por mim, a Mancha Verde, Download, porque o André e o Fred largaram na mão mais uma vez, nenhum dos dois estão aqui. É, mas isso só mostra o quanto nós estamos tomando conta do Download, né, cara? Daqui a pouco a gente vai chutar ele. Não chutar, porque a gente precisa de alguém pra editar. Mas hoje eu estou aqui com o Rick. Olá. O Fernando. Olá. E a Nath, né, a Nath? Olá. Segundo Download News seguido já com a gente. Bom, você vê como o pessoal do Download tá ocupado e... Né, tapa buraco, for the win. Mas, então, ó, seguindo o nosso novo padrão da Download News, né, os lançamentos da semana estão no post, né? Exatamente. Então, confiram lá. Listadinho pra vocês. É, então, vamos direto logo pro que importa, né? Alguém aí quer começar, quer puxar uma notícia? Eu tenho uma notícia aqui já bombástica, fresquinha, tipo, saiu no dia do, que a gente, nós estamos gravando o Download News, que a Ubisoft anunciou que a próxima sequência da série Prince of Persia não vai ser uma continuação direta daquele Prince of Persia vestido de palhaço em cel shading. Ah, não fala assim, cara. Eu adorei aquele jogo. Diego, convenhamos, você gosta de qualquer lixo que sai pra qualquer coisa. É, só porque eu sou um lixeiro agora. Era colou, né? Não, claro que não, o jogo é bom, cara. Eu gostei dessa peça. Eu tenho que admitir, o jogo é divertidinho, sim, sabe? A arte do jogo é bem legal. É, eu achei a arte bonita, sim, mas não me empolgou. Porque ele não tem a ação que os outros anteriores tinham, sabe? Mas é um jogo bem, assim, em termos de exploração, é ótimo, cara. Eu adorei ele. É legal. Mas, para a felicidade da maioria, o próximo jogo da série vai ser uma continuação à trilogia, não mais trilogia, Sands of Time, né, cara? Vai ser o Prince of Persia, The Forgotten Sands. E promete sair um trailer, um teaser, alguma coisa do jogo no dia 12 de dezembro, no Video Game Awards, que vai ser transmitido lá pela Spike TV e tal na internet. Uhum. E ele vai ser a continuação direta do Two Thrones? Exato. Ele vai ser... Não sei se necessariamente direta, porque o Two Thrones ele meio que fecha, né, uma saga, mas provavelmente vai voltar aquela história das areias pra voltar no tempo... Uhum. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Porque é com aquele príncipe antigo, né? Exato. É com o príncipe mesmo. Isso. Mas eles dizem que o jogo tá pra sair junto com o filme, né? O filme de essa peça que é todo mundo ficou louco depois... Todo mundo não. Eu, pelo menos, fiquei louco depois daquele trailer do filme. Achei muito irado, cara. Muito bom. Excelente. Tô com muita fé nesse filme. Só que eles estão falando que vai sair junto com o filme, então tá aquela coisa. Né? Será que vai ser um jogo do filme? Isso. Será que o filme é o filme de um jogo, aí é o jogo do filme do jogo? É, ele tá falando lá que eles não têm certeza, né, se vai ter alguma relação mesmo com o filme, se vai ser uma side story, se vai ser do filme ou se vai ter nada a ver. Mas parece que vai ter alguma relação entre os dois. Olha, pra ser sincero, eu não me importo se for um jogo do filme do jogo. Só que ele não seja um jogo feito às pressas e de qualquer maneira, sabe? Se for um jogo que mereça estar junto dos outros Sands of Time, perfeito, cara. Ótimo, não tem problema. É um risco, porque o filme já tá pra sair, né? É, né? O filme já tá pra sair, então o jogo sai em 2010, né? E pelo menos eles já estavam fazendo o jogo antes e é só anunciar agora, tudo bem. O problema é que vocês falaram, olha, se a gente pode lucrar mais de fazer um jogo junto com o filme, né? E começaram o Rush aí. Vídeo de Dragon Ball Evolution. Ah, sim, não vamos comentar. A pérola do mundo de cinema. Ficaria mais animado realmente com o jogo do Príncipe Antigo, apesar de ter gostado desse último. Mas se for uma coisa vinculada ao filme, não sei se eu vou gostar, sabe? Não me anima. É. Talvez porque por causa do histórico, sabe? Desses jogos de filme, baseados em filmes, sempre seriam uma porcaria. E os filmes de jogo sempre seriam uma porcaria, sabe? Feitando o link direto sobre isso, vai ficar a melhor notícia da semana, sabe? O melhor vídeo que eu vi, sabe? Finalmente, cara, saiu um trailer de The King of Fighters, o filme. Ah, The King of Fighters. Cara, o filme do ano. O filme com os melhores efeitos especiais ever. Não, os efeitos especiais, cara, é perfeito como você vê como é que os personagens estão bem representados, sabe? Nossa, super bem representados. A trilha sonora também é ótima. Não foi nada chupado do Cavaleiro das Trevas. Você achou? Não achei. Cara, todo mundo viu aí, né? Eu juro, eu não reconheci nenhum personagem, eu não consegui reconhecer nenhum. Sério, eu acho que basta pra dizer, ser o pior filme. Acho que basta dizer que eles estão tão reaproveitando o que der, tá tão fudido, cara, que acho que o coreógrafo das cenas de ação, ele vai fazer o papel do Terry, eu acho, né, cara? Sim, mas acho que isso tá divulgado desde o início, que o próprio que Terry Bogard seria o coreógrafo também, sabe? Assim, é baixo orçamento mesmo o negócio. Cara, a única coisa que salvaria esse filme é o Vibon, cara. das adaptações de filmes que eu vi até hoje, essa daqui tá das mais ridículas mesmo. Você não reconhece nenhum personagem. Tipo, os efeitos de magia que tem são ridículos. Aqui tem uma hora lá que mostra o... Imagino eu que seja o Kyo e o Iori, devem ser, imagino, não sei. É, lutando assim com as mãos pegando fogo. Cara, que efeito é aquele, sabe? Parece... Orçamento do filme deve ser de $10, né? Eu ouso dizer que aquele filme lá do Guile, do Street Fighter, sabe? Ele tá melhor do que esse, cara. Porque pelo menos, assim, o Ryu tá sempre de kimono, tem o Raul Julia, Deus o tenha, o melhor Bison ever, sabe? Tipo, ninguém vai fazer um Mr. Bison melhor do que ele. O único também, né, cara? Porque não teve outro filme de Street Fighter. Ah, sim, mas tipo, se um dia tiver, não será melhor, cara, tenho certeza. Pelo menos a caracterização tá lá, pelo menos eles estão usando as roupas dos jogos, né, cara? Uhum. Ah, cara, mas realmente, só por essa conversa pra tentar salvar os games nos filmes. É, a reputação, né? Tá foda, já teve, né, The Legend of Chun-Li, pra quê? Do jeito que tá indo o tal do The King of Fighters, eu duvido que vai vir pro Brasil, sabe? Não, com certeza. Mas apesar de que, né, se vier, eu vou ver, porque... Não porque eu sou fã da série, assim, sabe? Mas é porque vai ser engraçado, cara. Tipo, vai ser aquele filme que você vai juntar a galera pra ir no cinema e rir da porcaria que fizeram. Ah, não. Cara, eu vou chorar. Eu nem sei se dá pra rir, cara. Aquela série, cara. A gente gosta tanto, assim, a gente vê a Mai, ela tá toda cheia de roupa e despeitada. E... Literalmente. A gente vê o Gal, ele é um anão, sabe? Um anão magrelinho. Uhum. Parece, sei lá, um Choi, sabe, cara? Ah, por favor, né? Confira um trailer aí, o trailer tá no post. Então, próxima notícia aí, Fernando. Então, próxima notícia aqui, né? E todos nós, gamers, vocês aqui, sabem, né? O que emular jogos em emuladores, né? É ilegal. Uhum. Você está, né, pegando a ROM de um jogo hackeado, né, sem pagar direitos autorais nem nada. Então, não é uma coisa, sabe, sensata se fazer. Não faça isso, pessoas, é muito feio. Só que, tipo, é um consenso, né? Todo mundo sabe. Ah, tá, isso é errado. Mas tem, sabe, alguém que não sabe isso, que é a Nokia. Como assim? Em uma das propagandas do novo celular da Nokia, o N900, eles postaram no próprio site oficial deles um cara jogando um emulador de Super Nintendo. Falando, olha que legal! Nós suportamos você baixar um emulador e jogar os jogos de graça. E a Nintendo se pronunciou, Fernando? E o primeiro, eles divulgaram isso e mostraram o que você pode baixar diversos emuladores diferentes. É claro, não, tem vários emuladores no mercado já com a tecnologia para funcionar no celular, né? E você pode baixar, pode pegar tudo. E, cara, eu não sei se eles não tinham conhecimento, né, escolhia de má fé mesmo, só que depois que provavelmente alguém falou pra eles, não é assim que funciona, eles tiraram essa propaganda do ar, né, até meio difícil achar um vídeo no YouTube com ela, quase sempre retirando ele. Esse aí até o terceiro vídeo, aliás, que eu tive que pegar pra tirar, só que parece que a Nintendo não se pronunciou ainda, né, e nem a Nokia também não se pronunciou mais, né? Depois de ter divulgado isso, ela se acolheu no quarto, tá fingindo de boba, assoviando. Foi o maior ops dela, né? Ops, fail total, né, cara? E é outra coisa que, cara, eles podem bater um processo gigante, porque a gente tá falando da Nokia, né? Nokia, o fabricante celular, um dos mais fortes do mundo. E, cara, é muito falta de informação. Eu não vou falar que todo mundo sabe disso, né? Que pessoas leigas realmente não podem saber, mas quem tá desenvolvendo o aplicativo celular tem conhecimento. Assim, tá? Com certeza, isso foi erro da equipe de marketing deles. Aí, tipo, olha que bonitinho, dá pra gente jogar uns joguinhos que a gente jogava quando a gente era criança. Algo desse faltava, tipo. Só faltava falar, tipo, olha, se você botar esse código aqui, você vai poder fazer o Mario ficar com a skin da Princesa Peach. E você vai poder fazer os Gombas ficarem com a skin do Bowser. Só faltou falar, não, aí vocês podem pegar esse jogo aqui que é pirata, sabe? É um hack do Super Mario, que joga o Sonic. É, né? Nath, próxima notícia. Então, a minha notícia é que a Ubisoft anunciou que ela tá desenvolvendo mais ou menos, assim, 10 jogos pro Projeto Natal. Pois é, 10 jogos pro Projeto Natal e aproximadamente 4 ou 5 pro controle de movimento do PlayStation 3, que ainda não tem nome, né? Aí quando o repórter foi muito astuto, cara, que entrevistou o CEO da empresa. Ele chegou pro CEO e perguntou, né? Ah, e vai ser franquia antiga que vocês vão fazer pro Projeto Natal, que tá em desenvolvimento? Não. Aí ele, não, a gente tá desenvolvendo jogo casual pro Projeto Natal. As franquias que tem alguma funcionalidade que vai poder ia ser implementada depois, vai ter uma coisa ou outra, mas pro Projeto Natal vai ser só jogo casual mesmo. Eu fico pensando que tipo de franquias que eles vão adaptar ao Projeto Natal, igual eles adaptaram o Sysax pro Ninja Gaiden, né? Ah, cara, mas com certeza vai ter vários daqueles joguinhos de My Pet Shop, My Pink Little Horse, Imagine Peach, cara, vai ter vários de Imagine, cara, tô vendo. Não, isso é totalmente, porque a franquia Imagine é da Ubisoft, né? Uhum. Isso, cara. Nossa, veio milhares de opções na minha mente sobre imagens casuais com você fazendo mímica, sabe, na frente de alguém. Não, mas pelo menos a gente não vai sofrer, tipo, tendo que ficar, sei lá, dançando a hula pra fazer alguma coisa em algum jogo que a gente goste, né? Tipo, pra jogar Mirror's Edge, pra pular de um prédio pro outro, você tem que, sei lá, plantar bananeira, sabe? Esse Projeto de Natal, realmente, cara, acho que ele vai dar muito mais certo como uma interface pro Xbox 360 do que realmente pra fazer algum jogo. Até que saiu até uma nota da Microsoft essa semana também, que ele estava pensando em usar o Projeto Natal pra substituir o controle remoto. Com certeza, sabe, você apertar um botão é muito mais fácil ficar balançando a mão, mas não deixa de ser uma coisa, sabe, diferente. É porque tem comando de voz, né, cara? É, cara, chama o canal que você quer que move, olha só, que maravilha, você nem apertar o botão, cara. Cara, mas imagina depois, tipo, quando você tá brigando com a sua irmã pra pegar o controle, sabe, pra botar no canal, um gritando 4, 4, outro MTV, MTV, outro 11, 11. Ia ser uma merda. Aí a Microsoft, ela não revelou a data oficial do lançamento do Projeto Natal, mas tem os executivos estão achando que vai ser em meados de outubro, por aí, e o controle de movimento da Sony vai ser na próxima primavera americana. Não, mas é até estranho que até hoje a gente tava ouvindo falar meio da Rare desenvolvendo alguma coisa do Projeto Natal. Não só a Rare, como o Peter Molyneux também, né? Se eu fosse uma empresa da atual, assim, eu com certeza ia correr Projeto Natal. Não, tipo, eles estão querendo vender mais barato que um jogo. Então, cara, eu também vou comprar isso só pra ter em casa mesmo, só pra ver qual que é, né? O que é bem contrastante, porque no início eles estavam dizendo que o Projeto Natal ia ser caro, até pro padrão americano ia ser caro. E agora eles estão querendo vender a coisa muito barata, sabe? Eu não tô entendendo qual é a jogada deles. Eu acho que eles querem usar a jogada de marketing do Wii, sabe? Lançar um negócio simples e que vai inovar, entre aspas, e que vai ser pro público casual. Mais ou menos, eu acho que, tipo assim, eles vão fazer o seguinte, eles vão lançar a parada a um baixo custo, que aí todo mundo vai pensar, como o Fernando tá falando, né? Ah, não tem nada a perder mesmo, vou comprar aí, tá baratinho pra ver qual é. Aí o que acontece? O cara compra, da parada fica meio whatever, aí depois vai lançar um jogo que, teoricamente, não vai ser tão caro assim, e a pessoa vai chegar e vai querer comprar esse jogo também, porque vai falar, ah, já comprei mesmo Natal, tá aí parado, eu vou comprar alguma coisinha pra botar nele, uma porra assim, entendeu? Aí vai acabar vendo no crime. Aí daqui a pouco sai o Natal Plus, né? Pra corrigir os erros. Bom, então vamos pra nossa parte de polêmica, né, na World News agora. É um assunto, né, muito polêmico, que a gente já tinha batido algumas vezes, né, na tecla, mas não com tanta profundidade, que foi uma sugestão do Emanuel Braga. E ele diz: vocês acham que os atuais concept arts femininos dos jogos estão apelando abusivamente para um lado sexual com a intenção de atrair o público masculino? Será que é necessário deixar uma personagem mais sexy para que ele seja realmente chamativo? É, eu acho que até podemos deixar primeiro com a palavra para nossa integrante feminina, né, no momento. Nath, você tem a declarar? Eu acho extremamente ridículo ter que apelar pra isso pra conseguir público. Eu acho que se o jogo fosse melhorzinho, ele não ia precisar disso. Ah, eu não sei. Eu tenho uma opinião completamente radical quanto a isso. Porque, tipo, uma baioneta da vida. Cara, ela andando, parece que ela vai quebrar de tanto que ela rebola. Parece, sei lá, uma cobra, uma black fly. A baioneta é um exagero total, cara. Aquilo é totalmente desnecessário. Cara, é a minha maior frustração tá sendo a baioneta, porque desde que, sabe, a primeira vez que eu ouvi falar, a primeira vez que eu vi vídeo e tal, eu me empolguei pra caralho, achei que ia ser muito foda, e né, vem essas coisas, né, vem o vídeo, vem essa sexualidade abusiva, sabe, sem sentido, e eu, cara, só me deixa triste. Nath, você, o que você acha do Dante sem camisa andando por aí? É ridículo. Ele não precisa disso, ele podia estar com camisa, sabe? É ridículo, não faz sentido nenhum pro contexto do jogo, sabe? Mas, tipo, se a gente for pensar bem assim, isso não tá não é exclusivo dos jogos. Se for pensar animes, séries, filmes, todo lugar tem essa visão abusiva. Tá, Fernando, só que Bayonetta, você não acha que é um pouquinho demais, que passou um pouquinho da conta? Aquele vídeo mesmo, o Fernando, uma vez, eu vou contar. O Fernando me mandou um vídeo, era um vídeo review de Bayonetta. Aí eu fui toda feliz abrir, né? Porque, ah, Bayonetta, que legal. Aí eu tô lá vendo o vídeo e de repente começam uns barulhos estranhos ao fundo. Ô, Nath, você não quer reproduzir os barulhos? Não. Tinha um cara, não, juro por Deus, tinha um cara gemendo no fundo do vídeo, como se ele estivesse, enfim, fazendo alguma coisa. Aí eu fiquei puta. Aí eu, caralho, abri alguma pop-up aqui de algum pornô, não sei, sei lá. Aí eu saí procurando, assim, tudo quanto era site, fechando tudo que existia, assim. Tipo, eu comecei a procurar, tava dando Ctrl Del pra ver se não tava, sei lá, com Trojan, com vírus, sei lá que porra era aquela. Aí eu, caralho, de onde tá vindo essa porra desse som? Eu até entrei na conferência do Skype pra ver se não era alguém me sacaneando, sabe? Aí, de repente, eu olho, assim, pro vídeo, aí tá a baioneta lá dançando, toda... fazendo movimentos sensuais. Eu, não. Fernando, você não me mandou isso. Eu tava se masturbando enquanto ele jogava baioneta. Aquilo não fazia sentido nenhum. Mas, Nath, aquilo é troll. Tava zoando. Não é possível, cara. Não. Ô, Rick, tem muita... É que, assim, depois eu tava falando com os meninos, o modo easy do jogo parece, você joga com uma mão só. Vai saber, né? Por que será que... isso, cara? Para com isso, velho. Isso não tá falando sério. Não, na boa. Eu não duvido. Eu não duvido, sinceramente. Não acredito que isso foi pensado nisso. Para com isso, cara. Não, mas sabe por que não é verdade, Nath? Aquele vídeo é do Destroid, que foi um cara do Destroid, da equipe, aí postou, sabe? Ele até escreveu ali, não sei quantos conscientes de vocês vão detestar esse vídeo, não sei quantos vão achar que não tem nada a ver, e, sei lá, 1% vão gostar, sabe? Foi realmente um vídeo de zoação. Eu creio que foi um vídeo até pra zoar a sensualidade abusiva, né, que é em banheiro. Sim, com certeza. Uhum. Acho que é muito mais pra falar, olha só, isso é tão, né, pornô, que uma pessoa não muito sã poderia até, né, se masturbar com isso. Eu acho que isso que foi a mensagem, não foi, batendo... Eu acho que esse tipo de representação da mulher é uma oportunidade jogada fora de você criar um personagem que seja... que você possa relacionar, sabe? Com realmente uma pessoa de verdade. Porque, assim, não que isso impeça o personagem de uma profundidade, porque... A própria Lara Croft, ela foi feita pra ser um sex symbol, mas ela tem um passado, os pais delas morreram, ela é uma arqueóloga, blá blá blá, e não sei o quê. Ela tem, tipo, toda uma profundidade, mas a partir do momento que em todos os lugares ela é tratada como sex symbol, esse background dela, essa profundidade do personagem é imediatamente jogada de lado, sabe? Caguei se ela é uma personagem inteligente, rica e cheia de determinação de buscar aventura. Ela tá ali com uns 200% de peito, sabe? Acabou. É, cara, e vê aquela polêmica também da Faith, que estavam mandando e-mail pra EA, pros criadores do jogo, que... Ah, porque a Faith, ela... Vocês podiam ter colocado mais peito nela, né? Deixado ela mais bonita. Cara, pra que isso? É, sabe? Não. Os criadores do jogo, eles se sentiram ofendidos. Eles falaram, olha, a gente criou uma personagem tudo a ver com o jogo, que tem profundidade, uma personagem... E vocês estavam querendo destruir ela porque vocês gostam de personagem com peito e é isso que importa pra vocês e acabou, sabe? É isso que vende, né? É. Eu não sei, cara. Eu sinceramente não sei se vende. Eu não vejo uma pessoa comprando só por causa disso, sabe? Porque é muito burrice. Só tu botar no Google qualquer coisa, cara. Não precisa, não tem necessidade de você estragar um jogo ou sacrificar um personagem em prol disso, entendeu? O problema, Rick, é que o público pede isso. Não dá pra entender, sabe? Eu acho que isso acaba prejudicando a imagem da indústria de games no modo geral. Que fica difícil pra uma pessoa levar a sério. Você chega e fala, não, porque jogos, tem muitos jogos que são arte, que realmente eles abordam aspectos da vida. Pô, você pode pensar no jogo, você consegue tirar uma mensagem. Aí o cara bota games no Google, bota em imagens e aí tá lá, a porra de mulher seminua. Não, o cara não vai acreditar. Aí tá a Ivy lá do seu telemefato. Acho que tem o seu lugar, tem o seu público, do mesmo jeito que existe filmes pornôs na indústria cinematográfica, existe revistas pornôs, sabe? Até mesmo jogos pornôs. Exatamente, esse é o nicho. Se o jogo não é um jogo pornô, ele não precisaria estar dessa maneira retratada. Eu acho que não tem problema nenhum você colocar uma personagem bonita, uma personagem leve, sexy e tudo mais, só que aí tem os limites, né, cara? Eu acho que o Bayonetta ultrapassou muito, cara, o limite aceitável. Cara, você faz um combo dela e a magia dela usa o cabelo, que é a roupa dela, cara. Então você vê algumas imagens que ela tá nua, cara. Só que só tem um faixa de cabelo passando na frente e sabe, isso é desnecessário. Assim, realmente, se fazer um personagem bonito, é normal. São heróis, né? São pessoas idealizadas, né? Que são, de alguma forma, fora do comum, né? Você vê ver que até os personagens homens são idealizados. Ainda assim, você tem que ter um limite. Enfim, vocês têm mais alguma coisa pra falar? Eu acho que, além de tudo, isso também pode contribuir muito pra afastar possíveis jogadoras, né, mulheres. Cara, porque tem jogo que deixa a gente até ofendida, sabe? Tipo, um exemplo, Nath, você jogaria Bayonetta? Eu jogaria, só que eu ia achar nojento, tipo, eu jogaria porque ele tá recebendo 10 em 10 em tudo, sabe? Que existe no Fast Universo. Mas aí que tá, a Nath já é uma gamer. Se você mostrar Bayonetta pra uma garota, especificamente, que não liga, não sabe nem o que é Famitsu, não sabe o que é IGN, ela vai olhar e falar, cara, esse jogo não é pra menino, não é pra mim. Por que que eu jogaria isso, sabe? É, mas ao mesmo tempo também, talvez se você mostrar pra um cara que não é gamer, mas é um tarado completo, o cara pode acabar querendo jogar. Uhum. Será com certeza, que vai ter alguma coisa que tá buscando um nicho novo, como a Nintendo buscou um nicho dos casuais? A Bayonetta, caraca, tá velho. Os tarados? Pois é, até porque eles estão usando o marketing deles pra atrair esse tipo de público, né? Que nem a propaganda do Ninja Gaiden e os vídeos que saíram de Bayonetta, né? É muito difícil a gente determinar até que ponto esse tipo de abordagem tem seu meio, né? Então é complicado pra gente falar. É difícil falar um limite, sabe? Só que a gente sabe quando passa, tipo, é meta. É, exato. Ué. Enfim, continua a discussão, então, né? No post aí do Download News, né? Continua e dê a opinião de vocês. O que vocês acham aí? Vocês acham que esses jogos atualmente estão muito apelativos, né? Pro lado sexual? Ou se já estão acostumados? Não sei. Cada um com sua opinião, né? Mas posta a opinião aí, diga o que vocês acham. E também, né? Contribuam para a nossa próxima discussão do próximo Download News, né? Tô achando muito fraquinho, sabe? Tem pouca gente dando sugestões. Algumas sugestões bem legais do Sims aqui, cara, muito pouco. Mas é. E bom, ficamos aqui com o Download News, né? E vamos para o Gamer Dome. Mais um Gamer Dome, The Clash of the Joystick Wielders. Estamos hoje aqui para mais um combate épico. Mais uma vez tentando destruir a concorrência, né? Vamos acabar com a amizade, concorrência. Isso. Vamos destruir o site dos outros. Sabia disso quando me contrataram, não. A estratégia é disseminar a discórdia para acabar com a concorrência por dentro, entendeu? E hoje, para batalhar no nosso Gamer Dome, estamos com dois integrantes do Matando Robôs Gigantes, mais um podcast que também tem um podcast de games, né? Conta um pouco aí pra gente sobre o Matando Robôs Gigantes. Opa, então, boa noite, bom dia, boa tarde aí pra quem tá ouvindo. Vocês falam o quê? Bom dia, boa tarde, boa noite também, não? A gente não fala muita coisa. Você não fala nada, né? Não. Mas é, rapaz, o Matando Robôs Gigantes, na verdade, são três podcasts semanais, terça, quarta e quinta, respectivamente, de cinema, videogames e quadrinhos. E falamos lá, muita besteira, fingimos que entendemos das coisas. Estamos aí, olha aqui. A gente é o podcast mais curtinho, temos mais ou menos 30 minutos de programa. É, mais ou menos 20, 30 minutos de programa, né? Todos os episódios. E vocês, começando pela primeira vez, o Afonso, ele não, normalmente não é assim, porque ele tá nervoso, tá preocupado de tomar uma ferrada aí por mim. Então... Como é que eu vou tomar uma ferrada de quem não tem nem videogame, rapaz? Teu videogame quebrou. Olha, esse é o seu medo, rapaz. Eu sou a zebra da parada. Olha aí, a Discord que tá começando. Então, hoje, para batalhar, de um lado, Afonso. Eu, sou eu, opa. E do outro, o Diogo. Opa. É pra gritar uma coisa? Invocar Kron. Kron! Então, para começar, como sempre, nós vamos fazer o Paro Ímpar, que se vocês conhecem o formato do Gamer Dome, vocês devem saber que o Paro Ímpar define todo o jogo já, né, na verdade. É a parte mais importante. Então, por favor, Afonso e Diogo, mandem para mim, por mensagem privada, um número de 1 a 10. Quem quer par e quem quer ímpar aí? Eu quero ímpar, porque é melhor sempre trabalhar sozinho. Ou intrigo, né, seu viado? Intrigo? Não sei como é que é o teu casamento aí não, garotão. Então, como o Afonso colocou 7 e o Diogo colocou 10, nós temos 17, que é o número ímpar. Logo, o Afonso começa a responder. In your face! Ok. Entendi, então. Primeira batalha. Isso não é necessariamente ruim. Talvez as perguntas que saem pra você sejam melhores, quem sabe. Já comecei ganhando, como é que não pode ser necessariamente bom? Isso aí. Vamos ver então na primeira fase. Fase 1. Game Quiz. A primeira fase é um quiz tradicional. Cada participante vai responder a 3 perguntas com dificuldade crescente sobre o mundo dos games. Além das 4 alternativas, os concorrentes poderão utilizar 2 itens. Chamar o Kratos, que cortará 2 perguntas incorretas, e o Warp Zone, que substituirá a pergunta atual por outra que poderá ser de igual, maior ou menor dificuldade. Então vamos para a primeira pergunta do nosso Game Quiz para o Afonso. Tô nervoso, hein? Muita atenção. Tem que ficar, garotão. Vou matar a galinha preta aqui para fazer uma curva para você, rapaz. Muita atenção, Afonso. Primeira pergunta. Qual das formas a seguir o LeChuck da série Monkey Island nunca foi? Ele nunca foi um fantasma, ele nunca foi um esqueleto, ele nunca foi um humano ou ele nunca foi um zumbi? É, fantasma, zumbi, como é que é a galinha? Fantasma, esqueleto, zumbi e humano. E humano. Cara, eu não sei, mas vou chutar. Vou invocar Odin e vou dizer que ele nunca foi um esqueleto. Um esqueleto? Você acha que o LeChuck nunca foi um esqueleto? É isso que você tá me dizendo? É, eu começo assim, eu aposto logo alto, falando um monte de merda. Então, a resposta está completamente correta. É isso aí. Ah, moleque. Você procurou na internet, cara. Sabe qual é o lance? Na boa. Porra, eu não joguei muito Monkey Island, né? Só que eu pensei, porra, Monkey Island pirata. Qual seria o mais óbvio? Pô, esqueleto. Vou mirar no esqueleto. Olha. Nossa, velho. A minha tática é assim, rapaz. Eu vou, full house, na cara do Didi. Vamos ver então se o Diogo consegue empatar. Vamos lá. Seguinte, Diogo. Dos personagens a seguir, qual não pode integrar a sua party no jogo Super Mario RPG? Caraca. Opção A, Mellow. Opção B, Geno. Opção C, Bowser. Opção D, Shy Guy. Jogo, sabe o que é Super Mario, né? Caralho, eu odeio Super Mario RPG, cara. Porra, como assim, cara? Não, na boa, galera, na loading. Super Mario e RPG... Não dá. É, eu vou chutar. Vamos lá. Tá aqui. Letra A. A resposta está obviamente errada. A resposta certa seria o Shy Guy, cara. Você não pode botar ele na sua party. Até o Bowser você pode botar ele na sua party. Olha que maneiro. O Bowser é um vendido. Então, no momento nós estamos com quanto? 10-0 pro Afonso, olha só. Ui! É sorte principiante. Então vamos ver se a sorte principiante continua na nossa segunda rodada de perguntas. Segunda pergunta pro Afonso agora. Afonso, qual desses animais você não pode controlar em Black and White? Letra A, cavalo. Letra B, lobo. Letra C, gato. Ou letra D, vaca? Eu sei que tu jogou, mas tu não vai saber. Vamos lá. Fazer aqui a mentalização. Mentalização no Google. Mentalização. Não, vou chutar aqui um... Chutar não, acho que é o cavalo. Acho que não tem cavalo no Black and White não, cara. Tá certo disso? Desgraçado. Eu estou certo disso. Aí, imitação barata. Bom, e a resposta está incorreta. Porra. Meu Deus! Tem cavalo no Black and White? Tem cavalo, mas não tem gato. Olha só, então vamos lá para a segunda pergunta da nossa primeira fase para o Diogo. Na série Assassin's Creed, o que é a Animus? Alternativa A, uma cidade histórica. Alternativa B, uma facção de assassinos. Alternativa C, uma arma que controla a mente das pessoas. Ou alternativa D, um dispositivo que estimula a lembrança de memórias ancestrais. Eu vou na lata sem pensar, tenho certeza quase que absoluta. Como tem muita opção na porra desse jogo, me confunde. É letra D. Letra D, um dispositivo que estimula a lembrança de memórias ancestrais. Sim. E a resposta está correta? Não. Porra, aí. Sou eu! Já que o Diogo na última hora falou: Não! Wait a minute! Quero saber quem tá ganhando, Afonso. Me responde. Quem tá ganhando é o matandorobogigante.com com esse jabá gigante que a gente tá fazendo. Tá a pontuação, Diego? 25 a 10. Olha só, o virado espetacular do Diogo, que agora tá com 15 pontos contra apenas 10 do Afonso. Terceira pergunta para o Afonso. Game Relentless Twinsense Adventure. Qual dos modos de movimentação você não pode usar? Opção A, agressivo. Opção B, investigativo. Opção C, atlético. Opção D, normal. Pode, vou pedir ajuda pros universitários. Não, vou pedir o Warzone. Warzone. Warzone. Cara, Pergunta extra. Vamos lá. Qual o número de personagens recrutáveis na série Suikoden? Opção A, 112. Opção B, 108. Opção C, 220. Opção D, 67. Cara, a minha, meu guia espiritual diz pra eu ir com a voltagem a 220. Mas 220, esse jogo aí tem cara de ser japonês. Vai 220 ou não? É, não, responde. Não, eu vou com 108. 108 tem cara de japonês. E a resposta está errada. Tá zoeira, tá certo. Eu queria ver a reação se ele falasse, não, mas peraí, tá escrito aqui que tá certo. O Google não pode estar errado. É, não, mano, tá bravo. Tá olhando, mano, no Google? Não tô brincando no Google não, galera. Tô brincando. Espero que... Se o Diogo acertar, ele vira ainda, né? Ele continua com 5 pontos de vantagem. Bom, próxima pergunta, Diogo, valendo 25 pontos, Diogo. Qual o deus da justiça venerado no mundo de Neverwinter Nights? Letra A, Thor. Letra B, Tyr. Letra C, Luskan. Ou letra D, Faerûn? Eu comprei a porra do jogo, joguei até metade, meu sobrinho arranhou a porra do CD, não consegui jogar. Eu tô com criança em casa. Vamos lá, Diogão, você sabe essa, Diogo? Deus da justiça. Deus da justiça é fácil. Olha, o deus seria coisa de luz, né? Luskan, geralmente é nome de chefe guerreiro, né? Então é Luskan. E a resposta? Cara. Foi boa. Diogo Braga. Toma, mas a resposta está incorreta. Upsie! Olha aí. Mas se tivesse certo, seria muito maneiro, hein? O raciocínio dele foi foda. Como está a pontuação no momento, Diego? E olha só, o Afonso conseguiu revirar o jogo. Está 35, apenas 15 pontos para o Diego. Meu Deus, olha aí. Mas nada está perdido, ainda tem muito ponto em disputa. Então vamos para a nossa segunda fase. Fase 2. Qual é o Chitã? Na segunda fase, os participantes terão que descobrir de que game é a música tocada durante o tempo escolhido por eles. 3 segundos valendo 50 pontos, 5 segundos valendo 30 e 10 segundos valendo 20. Se mesmo assim não souber, não se desespere. Caso ainda não tenha chamado o Kratos, você pode pedir uma dica. E se nem isso ajudar, poderá ouvir o dobro do tempo pedido, valendo a metade dos pontos. Tá preparado aí, né, garotão? Você aí do Matando Robô Gigante, tá preparado aí, né? Tô preparado, garotão. Então, você, que lá, tem que botar mais... você que tem que botar mais uma galinha nessa tomar combo aí, rapaz. Vamos lá então, Afonso. Muita atenção. Você escolhe 3, 5 ou 10 segundos da música. Olha, às vezes a gente tem que fazer escolhas difíceis. Essa é uma delas. Eu vou com 10. 10 segundos então. Porra. Da música. mais seguro, Diogão. 10 segundos, Afonso, muita atenção. Qual é o chiptune? Caralho, eu sei essa porra. Caralho, eu também sei. Eu vou ter que dizer um número também da franquia? Não. Você pode falar só o nome do jogo. Então vamos lá. Isso aí é o nosso grande amiguinho azul. Mega Man. Mega Man ou Mega Man Zero? Mega Man... Pô, aí tu quer me fuder também, maluco. Porra. Isso aí, pô, eu vou chutar que é o X. Mega Man X, então? É. E a resposta está correta. Olha aí, que beleza. Como assim, cara? Caraca. E nem usou a dica, hein? E nem usou a dica. Olha só. Pra que a dica, Diego? Então marcou 20 pontos. 20 pontos. Eu quero 3 segundos. Se eu tivesse 5 segundos... Eu ia acertar, mas, pô, sei lá, né, mano? Então, olha, vamos ver o Diogo. Diogo, você escolhe quantos segundos? 3, 5 ou 10? Eu tô entrando na fase de desespero. Né? Preciso contar com a sorte e com o Cosmo ao meu lado. Cosmo é o meu amigo imaginário. Sabe, né? Eu vou com 3 segundos, porque se eu ganhar, eu ultrapasso esse desgraçado. Vamos lá, 3 segundos, então, valendo 50 pontos. Vamos lá. Meu Deus. Bota um Super Mario aí pra mim. Diogo, qual é o chiptune? Caralho, que merda! Lembrando, você tem a dica e pode pedir o dobro do tempo. O dobro do tempo valendo metade dos pontos, ou seja, 25. A dica de graça. Nada de graça na vida, hein, Diogo? Aprende isso. Alguma vai ter no final, mas eu quero a dica, então. Tá, a dica foi de graça porque você economizou Kratos, né? Então, verdade. Então, essa música é o tema de um chefe que já foi um rei, um pirata e um cientista maluco. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Como eu me sinto idiota. Ai, meu Deus. Tinha que ter remédio pra isso. Quer o dobro do tempo? Não, eu vou chutar essa porra. Esgote seus recursos. Kid Chameleon. Kid Chameleon? Caraca, a resposta está completamente errada. Ah, puta! Aí você fica gerando. Você fica gerando expectativa nas pessoas? Até eu fico empolgado agora. Lá em cima, maluco! Diogo, eu ia te parabenizar se tivesse acertado isso. Eu falei, caraca! Por acaso o Afonso saberia a resposta? Cara, quando você botou primeiro, eu ia chutar o super contra, mas agora que você falou um negócio de rei, esqueleto, Thundercat, aí sei lá que. Não sei não o que é isso, não. Olha o só, Dark. Seria o tema do King K. Rool, do Donkey Kong, do Donkey Kong Country. Ah, Também não joguei. Ah, que absurdo. Achava a história do macaco um saco. Caralho, é muito bom, velho. Mas o jogo é bom, cara. O jogo é bom, é verdade, mas não cheguei no chefe, não. Tive que devolver a fita, provavelmente. É verdade, cara. Eu tinha Mega Drive. Tá. Eu tinha mais cor. Vamos para a nossa terceira fase. Fase 3. Quem é esse Pokémon? Nessa fase, os combatentes vão ter que descobrir o personagem oculto através das dicas. Eles começam com 50 pontos, uma dica grátis e mais 4 dicas à disposição. Cada dica revelada reduz 10 pontos do score final e garante a possibilidade de chutar um nome para tentar adivinhar, sem punições caso a resposta seja incorreta. Então, vamos lá, como o Afonso ganhou para o ímpar, ele escolhe primeiro, você quer personagem, personalidade ou lugar? Olha, como a minha geografia é uma merda, eu vou pelo personagem, vamos lá. Vamos lá então, personagem. Squirtle. A sua dica inicial, que é gratuita e vale 50 pontos, é a seguinte. Sou um personagem confuso. Diogo! Sou um personagem confuso. Se eu falar besteira agora de palhaçada, eu perco ponto? Não, não perde nada. Porque eu ia falar que o Dante é meio gay, é meio confuso, mas não Dante. Vou chutar. Olha aí. Eu preciso de mais dicas. Pode chutar o Dante agora, pode ser o Dante. Mas não tem problema, a gente vai continuar dando dica. Mas não é o Dante. Então... A sua primeira dica, então. Tenho superpoderes. Ah, olha, quem não tem, né? Essa dica é bem objetiva, né? Sou uma pessoa confusa e de superpoderes. Caraca. Confusa e de superpoderes. Confusa e de superpoderes. Meu Deus. Olha, sei. tá me ajudando aí, garotão? Ou não, né? Eu não sei, cara. Vamos seguir. Mas, Mario tem superpoderes? Tem. Não. Quer chutar alguma coisa? Não, nem sei, cara, o que chutar assim agora. Então, próxima dica. A próxima dica é a seguinte: os meus poderes derivam de uma mutação. Sou confuso, mutação. Esse teu terceiro mamilo é uma mutação, cara. Verdade. Deu leite pra o teu pai. Pô, é exclusivo dos videogames ou pode... É exclusivo dos videogames. Porra, tu tá no podcast de videogame, rapaz. Tu é... Meu Deus do céu. Tenta me desestabilizar, não, Diogo. Não, não tô tentando, só tô te lembrando dos fatos. Tá na moral aí. Então, olha só, tempo esgotado, vamos para a próxima dica. Próximo. Uma das minhas habilidades mais notáveis é poder correr pelas paredes. Mutação, correr pelas paredes. Eu não tava esporte, caralho, mas... eu sei isso, cara. Ah, a gente sabe, tá vendo que você sabe. Dá pra ver, acho que os ouvintes não tem dúvida, né? Caralho, não sei, cara. Não sei nem o que pra chutar. Vamos lá então pra sua última dica, valendo apenas 10 pontos. Sozinho sou capaz de destruir um exército inteiro. Ele destrói exércitos inteiros, corre pelas paredes. Meu Deus. Caralho, essa porra deve ser algum japonês bizarro. Lógico. Essas porra que eu não jogo. Sei lá, aqueles malucos com cabelo muito doido, assim, espada. Aqueles malucos com cabelo muito doido é seu chute, então. Pois não, é. Vai ficar vago assim, se puder estar vago, vou acertar na primeira. Aquele maluco com cabelo muito doido. Pô, mas caiu pra mim uma parada toda esquisita, não, maluco. Deixa de ficar reclamando e chuta logo, vai errar. Sei lá, é o Mr. Anderson, o Neo do Matrix. Só pode ser. Boa resposta. Olha aí, é um bom chute, mas está incorreto. Seria o Alex Mercer, protagonista de Prototype. E eu joguei para caralho esse jogo. Você é uma pessoa confusa. Porra, mas olha só, o menor dos poderes do cara é eu subir pelas paredes. Porra. Não diz que é um dos maiores, é um dos mais notáveis, é um dos primeiros que você tem contato no jogo. E você continua tendo durante o jogo inteiro. É verdade. Mas é assim que se aprende, né, meus amigos? Você ficou pensando só no Homem-Aranha? Dá nisso, maluco. Pois é. Errando que você aprende, Jogão. Vamos ver agora como é que você vai sair aí. Então, vamos ver. Realmente, você escolhe personalidade ou lugar, Diogo? Caralho, ele tirou o personagem. Isso. Filha da puta. Eu escolho lugar. Lugar. Vai ler as dicas aí, então, Diego. Primeira dica. Squirtle. Sou um ambiente de alta tecnologia. Opa! Olha aí. De alta tecnologia. Deixa eu ver. Como é que é o nome do local onde o Freeman, aquela base onde o Freeman vai no Half-Life? Caralho. Isso aí faz parte do seu jogo. Isso aí. Tempo esgotado. Foca. Então vamos para a próxima dica. É do Half-Life? Não sei. Vamos lá. Em meu universo, sou o veículo mais veloz já pilotado por um ser humano. Caralho. É um local que é um veículo. É um local que é um veículo, exatamente. Olha aí, já dá pra pensar. Já dá pra pensar, Diogo. Pera aí. Se é um local que é um veículo, pode ser um elevador. Um elevador super rápido. Sou o General. Ó. Qual jogo? Qual jogo tem um elevador super rápido? Sou o General, cara. Sou o General. Caralho. Muito boa. Boa dica. Eu falo Stone Gatekeepers. É. Bom chute, mas não, né? Não. Pois é. Próxima dica. Só um minuto. Só o Diogo, quando a gente fala de um veículo, pensa no elevador, né? Porque puta que pariu, Diogo. Mas tu está o quê? Foguete não é lugar. É, pode ser dentro do foguete é um lugar. Tudo bem, mas é um... É. Caralho, essa pergunta é difícil, cara. Ah, qualquer coisa dentro de alguma coisa é um lugar. Sim. Tu achou que os caras iam chamar a gente aqui pra pular corda? A parada é difícil, mano. Próxima dica. Transporto em mim várias raças de seres diferentes. Opa. Cabelo do Diogo. Se fosse bíblico, seria a Arca de Noé. Mas não é um podcast bíblico. Então... Caralho. Ah, não consigo pensar, cara. Que merda. Meu Deus. Como é que é o nome daquele portal do Doom? Portal do Doom. Portal do Doom. Eu sou lugar, né, cara? Fudeu. Esse é o seu chute? É, sei lá, Doom, Portal do Doom. Não é o Portal do Doom, mas um bom chute, talvez, né? Não sei. O jogo Portal, ele leva a um lugar, ele não é um lugar. É um transporte, dessa forma. É legal, eu adoro esse transporte, elevador, por porta. De onde você vem? Próxima dica: utilizo a tecnologia de Mass Relays para me locomover pelo espaço. Ah, eu sei. Caraca, Mass Effect, né, cara? Aquela nave do Mass Effect. Aquela nave do Mass Effect. Aquela nave, eu quero. Surge um nome. É. Mass Vessel. E você está errado. Última dica, valendo 10 pontos. Vamos lá. Sou comandada pelo comandante Shepard. Ah, por que que isso não caiu? Porra, é a Enterprise? Não! Olha a merda! Vamos ver então, a resposta está incorreta, não conseguiu acertar. Vamos ver se o Afonso saberia sem valer nada. Olha, eu acho que o nome da nave é Normandy. Pô, aí, ó. Exatamente, é a Normandy. Se você tivesse perdido no Paroímpa, aí, ó. Ah! Tá vendo como o Paroímpa define tudo? Caraca, mano. Impressionante. Mas aí é foda, né? Olha, eu não quero mais brincar, eu tô me sentindo um tapado. Calma, calma, porque nada tá perdido ainda. O Afonso tá com 55 pontos, enquanto o Diogo tá com 15. Mas... Mas nós temos a última fase, que é o Paint Combat, que vale 65 pontos pra quem acertar, pra quem ganhar. Cara, então, deixa eu entender uma parada. É. Quem desenhar melhor, então, vai ganhar? Na verdade, não. O Paint Combat não leva em consideração só o melhor desenho, mas sim o fator esdrúxulo, o fator what the hell, sabe? Criatividade, né? E principalmente também a sua capacidade de explicar o seu desenho pra gente depois. Entendeu? Então o jogo vai ganhar. Depois dessa historinha do desenho aí. Fase 4. Paint Combat. Na última fase, testaremos a criatividade de nossos participantes num duelo de paint. Eles terão 1 minuto e meio para fazer um desenho com o mouse sobre o tema escolhido. Não sabe desenhar? Não se preocupe, a capacidade de fazer algo que represente o jogo, mesmo que toscamente, e o fator bizarro contam bem mais que a técnica. Ao final, nosso painel de jurados avaliará a melhor obra de arte. O tema é matando robôs gigantes com Quick Time Event. Vai. Matando um robô gigante com Quick Time Event? Isso aí, 1 minuto e meio, hein? Vamos lá. Valendo. Caralho, maluco. E aí, gente? E aí? Como é que você mata um boi gigante com o Quick Time Event? Mas do mesmo jeito que você mata uma hidra de 6 cabeças com o Quick Time Event. Pois é. Cara, eu descobri que apertar o segundo botão do mouse ele apaga o que você acabou de desenhar. Não é uma boa descoberta para fazer nesse momento. Caralho, é muito difícil a parada, mano. É um minuto só. Agora vocês têm apenas um minuto, já se passaram 20 segundos. Isso aí. Ah, porque é 1:30 total, né? É. Pô, Quick Time Event? E aí? É pra falar enquanto a gente tá... A gente só vendo se vocês vão conseguir fazer alguma coisa mesmo. Eu acho que não vai sair nada daí. Eu acho que não, cara. Acho que não vai sair nada, não. Geralmente não sai nada que preste. Olha só, se pode servir de consolo pra vocês... Não, consolo não é comigo não, amigo. Imaginei que... Olha só, o último Gamer Dome que a gente teve, um dos participantes nos entregou uma tela em branco. Simplesmente, ele não desenhou nada, ele não conseguiu fazer nada. Nossa, cara, então, pior que agora isso... pergunta se ele ganhou. A gente não vai saber, ouça o podcast. Entendeu? Eu não sei o que ganhar. Caralho, é muito difícil, cara. O tempo esgotou. Olha aí. Ah, sim, não. Droga. Olha só, vocês têm 30 segundos pra mandar esse desenho pelo Skype pra mim. Não vale continuar o desenho. Muito bom. Então, olha só, antes da gente fazer o nosso júri, vamos ouvir as explicações de cada desenho. Afonso, por favor. Vamos lá. Bom, o meu desenho, professora Helena, é o seguinte, é um robô gigante dançando aqueles números de Hello my baby, hello my honey, sabe, com a cartolinha pra lá e pra cá. Só que faltou a bengala, né? É como se fosse num jogo muito estranho que você aperte X pra tirar a bengala. Agora, tirar a bengala... É um jogo que você vai despindo o robô? Não, que isso? Que horror, cara. Aperte X para tirar a bengala do robô, como assim? Pois é. Você vê como é que a minha mente trabalha de maneiras esquisitas rapidamente. É um robô dançando, né? Com cartola e bengala. Nada criativo, né? Eu acho que lembrando que o tema foi matando robôs gigantes e, na verdade, nós não estamos matando ele, né? Tudo bem. Se você repara bem, olha só, a perna esquerda dele está tropeçando, ele está prestes a cair no chão e ser destruído. É, ele está no processo de ser morto. Isso foi, tudo foi pensado. Então foi aperto de chão para roubar a bengala, né? É. Tiraram a bengala dele ali, você fica, opa. Tadinho. E aí você mata mais rápido, não, né, tirando a bengala aqui. Porque ele cai. Mas 65 pontos isso, né? Esperança, né? De novo. É a vitória. É a vitória. E então, Diogo, explica o seu favor. Olha, pessoal, o meu robô é líquido, né? É uma mistura de diversos robôs aí. Ele tem, inclusive, um sidekick no ombro dele, que era pra ser uma metralhadora, mas parece uma minhoca gigante. E é o seguinte, cara, é um jogo de... Lembra de um jogo que tinha no fliperama, de Velho Oeste, que você ficava com a arminha? Tipo a House of the Dead, essas paradas. É nesse estilo. Então você vai apertando e vai mirando. Só que a bala não chegou a tempo, por causa do tempo de desenhar, entendeu? Tá em cima do droga, tá vindo a bala. Era pra se representar o primeiro tiro, mas não deu tempo. Aí você, como perdia, o robô mandou um raio vermelho pra matar o participante que ia perder um ponto de vida. Nossa. E essa bolinha com um círculo? É, isso na verdade é um robô. Isso é uma cereja. Isso é uma cereja de casa da sua mãe. É Blueberry. São as rodas que fazem o robô andar de um lado pro outro, esquivando os seus tiros, pô. Não, que bagulho azul. Na verdade, é um local onde você atira, que é o Quick Time Event, porque aí você ganha um bônus e recebe uma bala nova. Ah, entendi. Caraca, muito engenhoso. A mecânica do jogo é muito complexa, né? É muito complexa. Inovadora, né? Vamos falar do Daikatan também. Meu Deus do céu. Olha só, quanto tava a pontuação, Diego? Só pra lembrarmos. Olha só, o Afonso tá com 55 pontos e o Diogo está com 15. Olha aí. E valendo 65 pontos agora o Paint Combat. Ou seja, valendo vitória, né? Tá valendo R$50 também, se eu ganhar. Olha só, então o meu voto vai... Nossa, os dois desenhos, né? Como sempre, os dois desenhos estão muito bons. É melhor mandar por mensagem? Não. Só como são três, se fossem quatro, era melhor mandar. Mas como são três, não tem como dar empate. Então, o meu voto vamos lá, vai para... o desenho do Afonso. Ah, que isso, cara? Porque... O cara não usou nem como desenho. Mulher. Cara, ele não usou como, mas foi um design mais artístico. Mas ele fugiu do esquema, cara. Ele nem destruiu, ele tá fazendo o robô dançar. Ele está prestes a destruir. Se você apertar Sim. o X, ele vai ser destruído. É porque, assim, o tema é matando o robô gigante. O robô gigante está no processo de ser matado. Uma dança. Uma dança. Ele é o Claptrap. Ele é o Claptrap do... Do Modelo. Modelo. Então, é por isso, assim, o desenho do Diogo usou cores e tudo mais, mas o design, né, a criatividade aí do desenho do O Diogo usou cores. Me cativou. Pode crer, ele usou mesmo. Eu sei justamente pra isso, cara. Pra realçar, né? É. Seus dotes. Então vai lá, alguém vota aí. Seguinte, o meu voto, cara, vai pro desenho do Diogo. Porque ele teve a manha de desenhar o abdômen no robô. Isso, cara, porra, é robô malha, cara. O robô é estourado, é porra, o cara é sinistro. Eu também devo reconhecer a astúcia do meu adversário. Embora esse ele ponto. Não tenha braços, né? Eu não Embora ele não tenha braços. Ele ia ter braços. O braço direito do robô, Diogo, ele tá fazendo o quê? Ele tá puxando o único fio de cabelo que ele tem ali, é isso? Era pra ser metralhadora de ombro, tipo o Predador. Tem aquela... Caralho, era pra ser muita coisa ali, né, Diogão? Uma minhoca. Tá botando a xuxinha no rabo de cavalo ali. Ele parece o Robocop quando tá tirando o capacete pra furadeira. É. Sabe qual é? E ele usa rosquinhas pra se locomover também. Então... É meu voto, vai pro desenho de ovo. Agora que eu quero ver. Tudo bom. Cara, sempre me ferro, cara. Sempre me voto pra escrever o último, eu também. Então, olha, você é um cara simpático. Porra, pessoa entendida, sabe? Quando os outros. Olha, eu já perdi o episódio todo, mereço ganhar agora no final, né? Opa, peraí, o Afonso acabou de me oferecer 50 contos. Opa! Ai, opa, que isso? Mandei um toque. Olha, 50 reais não vale, cara. Eu tenho ações da Petrobras, vai. Opa! Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Cara, aquele papo, né? Todos os desenhos foram muito bons, muita criatividade. Porra. Mas eu tenho que ficar com um, né? Infelizmente. Não. Alguém vai sair perdendo. Diogo, deixa eu entender uma coisa. Diogo, o perdedor vai fazer o que lá no Matando Robô Gigante? Vai ter que ter uma prenda. Perdedor, meu amigo. Momento difícil, delicado. O perdedor do... Não, olha só, perdedor nada. Quando esses desgraçados do Nowloading forem lá no Matando Robô Gigante, a gente vai mandar eles passarem pela mesma vergonha que a gente tá passando aqui. Ah, vão passar mesmo, maluco. Tá bom, porra. Diogo, eu proponho que o perdedor cante alguma coisa. O perdedor vai se vestir de mulher e bater uma foto. E mandar pro download e marcar no robô de trás. Caraca, isso... eu vou querer ver isso. Né? É, será? Vambora. Tá valendo, então. O importante Olha é... Olha aí. O Diogo já se vestiu de mulher, né? Rapaz, já, inclusive. Olha já aí, temos um compromisso aí de que o perdedor vai se vestir de mulher e mandar uma foto. Que isso. Tá gravado. Lembrando vamos... quem edita é a gente. É. Que droga. Vamos lá. Eu topo, mano. Se eu perder, vambora. Todo mundo. O Diogo também. Aí, por favor. Ele tá muito confiante no taco dele, cara. Pois é, cara. Como eu disse, os dois foram muito bons. Gostei dos dois. Alguém vai ter que se vestir de mulher agora. Vai chegar o meu amigo Diego. Seu nome é parecido com o meu, ó. Só muda a letra. Mas eu vou ficar com o desenho... Do Diogo. Calma aí, Diogo. Fala do nome, cara. Desenho... Do Diogo, cara. Porque olha aí, agora eu não vi nada ali, que eu cheguei em casa e olhei pros seus rosquinhos aqui, fiquei com muita fome. Ai, meu Deus! 2 meses ouvindo falar agora, garotão! Olha aí, cara, que de virada! A representação do Quick Time Event, né, cara? Quando você erra, geralmente se solta um droga e ele conseguiu colocar isso aqui, ficou muito legal. Olha só! Análise eu falo que eu gostei do sidekick dele, que não tem cara de metralhadora, mas ele é simpático. Parece não, um bicho. Posso parabenizar, fazer um discurso de perda? Perdedor, claro, você tem alguma coisa a dizer para o perdedor, Diogo? Eu tenho. Morra no inferno. E você, Afonso? Não, ao contrário do meu oponente, eu seria elegante. Claro, você perdeu. É, tem que ser elegante. O jogo, parabéns, realmente. Cômodo, hein? Vamos dar licença pro vencedor falar alguma coisa? Né? Mas já falou, você me mandou morrer no inferno, que é uma redundância, porque uma vez no inferno você já está morto. Necessariamente, cara. Você fala isso pro Shiryu. fala isso pro Kratos. Ou pro Dante. Ai, ganhei. Cara. Boa sensação, uma coisa única. De virada, vida. Hein? Olha, o troféu eu recebo quando? Algum dia. Eu te garanto que você recebe. Algum dia. Olha, mas eu tenho uma reclamação formal quanto a esse jogo. Que porra é essa? Eu ganhei o jogo inteiro. Aí chega no final, tem que desenhar o cara que acerta o desenho e ganha tudo. Mas se você tivesse ganhado o suficiente para aumentar a sua vantagem a mais de 65 pontos, você não deveria se preocupar com isso. Eu tava com a margem de 50 pontos do cara? Uhum. 40 e pouco. 40 pontos apenas de vantagem. Ah, então, olha aí, mais de 40 pontos. Aí chega no final, eu acho isso um absurdo, isso é uma vergonha. Sabe o que eu acho uma vergonha? Vocês deviam ter vergonha. Eu acho que você tá envergonhando Matando Robô Gigante quando você tá reclamando com os donos do programa. Você perdeu. Aquele mal perdedor. E olha só, perdeu por pouco, porque foi uma vitória de 80 a 55. Olha só, não discute o vencedor. Se eu ganhei por um ponto, eu fui o vencedor e fui melhor que o outro. Então, é verdade. Tirar meu mérito. Parabéns, Diego. Olha só, então me diga uma coisa. Se eu quiser ouvir o podcast Matando Robôs Gigantes, onde eu vou? Meu amigo André, você vai lá no www.matandorobosgigantes.com. Será muito bem-vindo. Inclusive, fica já aqui o convite para o downloading. Visitar o Matando Robô Gigante em breve. Com certeza, convite já sei. Você sabe que convite de derrotado não vale nada, né? Então eu convido vocês. agora sim. É, tô mais tranquilo agora. Muito bom. Pô, cara, então muito obrigado pela participação de vocês, Afonso, Diogo. Pô, cara, eu aqui em nome do Afonso, que o derrotado não pode falar mais, agradeço, foi um prazer, uma honra, inclusive, estar aqui, sensacional, a gente sempre escuta, e me diverti horrores, e espero um dia retribuir essa vergonha que eu senti da minha participação. Com certeza. Esperamos essa retribuição também, então. Abraço aí pra vocês, galera. Um abraço. Lembrando, link da foto do Afonso de mulher do Matando Robô Gigante. Com certeza. Não, tem que pagar minha prenda, rapaz. Eu quero. Tá todo feliz agora com esse vídeo de mulher. Valeu então, galera. Falou, galera. Um abraço. Valeu, galera. Um abraço aí. Bom, cara, valeu. Tchau. Até mais. A mente do Diogo, eu vou contar uma pequena história pra vocês. Há muitos anos atrás, eu e o Diogo estudávamos juntos, né? E eu só desenhava na merda da escola, não estudava, né? Por isso que eu acabei assim, fazendo podcast. Aí, cara, uma vez eu larguei meu caderno assim com a caneta, quando eu virei, tava o Diogo desenhando. Quando eu olhei, o Diogo me desenha um boneco com as orelhas muito grandes, assim, tipo, até o pé dele. O moleque está urinando em uma poça de sangue em que ele mesmo está em pé sobre. Nossa, velho. Tipo, aí o Diogo... What the fuck? Ele, sei lá, saí fazendo e saiu isso. Caraca. Isso é a cabeça do Diogo no modo sleep mode, sabe, galera?